sou a Cristina Pereira e estou convosco na Antena Web. Olá amigos, eu sou Nuno Rocha e estou aqui convosco na Rádio Antena Web. Olá a todos, eu sou o Jorge Guerreiro e estou convosco aqui na Antena Web. Olá amigos, eu sou a Tina T e estou com vocês na Rádio Antena Web. Olá, daqui Jorge Ferreira, enviando um grande abraço para esta Rádio Antena Web e para todos os teus rádio ouvintes espalhados pelo mundo inteiro. Antena Web, sintoniza-te! Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Eclipse Total aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Mais um fim de semana, mais um grande momento na sua Rádio Antena Web, em que vamos trazer motivos vários de interesse nesta que será mais uma edição marcada por conversas no Eclipse Total. A edição de hoje vai ter, como já vai ser habitual, a presença de Helena Pereira e também vamos trazer aqui aos nossos ouvintes mais uma conversa, desta vez com a cantora Tina T. Deixe-me só dizer que o que eu vi ao princípio vai voltar a vir aqui um bocadinho. Neste caso, os nossos artistas que estão connosco e que é para mim um enorme gosto em trazer aqui ao nosso auditório, aos nossos ouvintes, são nomes de música portuguesa e não só, já vamos falar disso daqui a pouco, não só, mas são artistas do programa português que estão connosco e que bom que é que sejam cada vez mais a estar connosco. Um abraço também para os Metamorfose, que não fazem parte desta lista, mas quando fizerem vão ver que vão, como se diz aqui na gíria, mandar a casa abaixo. A edição de hoje já abriu com uma novidade, chegou até nós ontem, aliás, ontem não, hoje, nesta tarde de hoje, Alexandre Faria, com o tema Chegou o Verão. É a música que abriu a edição de hoje do nosso programa, mas atenção porque há muitas outras novidades que certamente serão do vosso interesse. E eu não vou fazer esperar mais e vou trazer desde já as referidas novidades. São internacionais, mas é que a música estrangeira também conta, porque também tem qualidade, não é? E também são nomes que nós conhecemos, são nomes relevantes, alguns não do centro, mas da periferia. Como é o primeiro? A música chama-se L'Amour, é o título francês, cantado em inglês, de uma cantora nascida na Roménia, Ana Lescu. É uma cantora que foi conhecida aqui na Rádio Antena Web pelo tema Yama, mas que agora nos vai trazer um tema cantado em inglês. A música chama-se L'Amour, como disse, e é uma grande música para dançar, como é lógico. Ela vai abrir uma sequência de 4 temas que são todos eles novidades. Por exemplo, a segunda música é dos Backstreet Boys, mais calma, mas sim, eles andam aí. A música chama-se In a World Like This. É uma música que, enfim, continua a marcar uma fase mais madura desta boys band que ainda perdura, imaginem, 17 anos depois ou 18 anos depois da sua fundação. Hein? Que grande banda esta, sem dúvida. Vamos seguindo também com mais novidades. Música nova da Selena Gomez. Esta já não posso começar nenhuma novidade, já tem introduzido em alguns tops, mas de todas formas é um tema bastante recente. Selena Gomez traz-nos Slow Down, uma música que é sucessora do anterior tema, que tinha ali algumas recorrências indianas e que foi sem dúvida um grande sucesso. Este não recorre a isso, mas é um tema também alusivo ao verão. Sem dúvida, mais um que vale a pena ouvir e mexer o corpinho também ao som da música. Para fechar, a música nova de Ricky Martin. O cantor que continua aí, agora numa vertente nada latina, muito mais dance. Come With Me é como se chama esta música. O porto-riquenho que fez sucesso com temas como, por exemplo, Living La Vida Louca, que tinha muito de latino. O Chique Bom Bom, que também tinha muito de latino. Vá, algumas mais românticas, como She's All I Ever Had, que também, enfim, ou então Private Emotion, até com a Meia. Pois é, ele agora está muito mais dance music. E aí está esta música, então, Come With Me, que nós vamos ouvir daqui um bocadinho depois das músicas de Selena Gomez, dos Backstreet Boys e também de Ana Lescu. Atenção então à conversa de hoje, daqui a pouco, com Helena Pereira e também com a entrevistada Tina T., uma cantora que já tem muitos anos disto e que teve a gentileza de nos ceder meia hora, um pouquinho mais, de conversa sobre temas múltiplos. Vamos falar um bocadinho sobre isso depois destes 4 temas. Para já, Ana Lescu com L'Amour. Share the groove, keep up. open, yeah. And now I'm free falling, free falling. Trigger, you play it like a window. You're pulling me in time. Antena Web. Olá, eu sou a Vânia Tavares, sou escritora e estou aqui com vocês na Antena Web. Olá, eu sou a cantora Ângel e estou aqui com vocês na Antena Web. Olá a todos, eu sou a Marlene Costa e estou convosco na Rádio Antena Web. Olá, eu sou a Joana Reais e estou convosco na Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. De regresso depois destes quatro temas, o último de Ricky Martin, Come With Me. E estas vozinhas que ouviram, bonitas vozes por sinal, vamos lá por partes. Ana Rita Prada, Vânia Tavares, Marlene Costa e Joana Reais, do Joana Reais Ensemble, são entrevistadas futuras do programa Eclipse Total. Ângel já tinha sido entrevistada, aliás, foi das primeiras entrevistadas ao Eclipse Total aqui no canal 1 da Rádio Interweb. A edição de hoje vai prosseguir precisamente com o tema de Ana Rita Prada, ou melhor, uma versão de Ana Rita Prada. Nós conseguimos finalmente, e depois de mais de meio ano, conversar com a cantora de Macedo de Cavaleiros, a intérprete que tem apenas 16 anos, falou connosco esta semana, uma entrevista que será exibida a seu tempo, mas já tem uma data definida. Nós vamos comunicar depois ao sistema auditório lá mais para a frente. Para já, deixe-me dizer-lhe que depois da música de Ana Rita Prada vem a conversa com a Helena Pereira. Deixe-me também só dizer o seguinte: a versão de Ana Rita Prada foi gravada em algo que ela falou na entrevista e que eu já me vou adiantar, porque realmente é daquelas coisas. Quando nós conseguimos estes objetivos, ficamos felizes, mesmo muito felizes. Numa altura, lá no princípio da entrevista, a Ana Rita Prada conta que tudo começou no programa Uma Canção Para Ti. Não falou o tema que interpretou, mas nós descobrimos. A música chama-se Silêncio e Tanta Gente. Foi tema que participou no Festival RTP da Canção no ano de 1974 e que ganhou esse mesmo festival. Hoje vamos aqui trazê-lo, então, numa voz mais jovem do que na altura, do que a voz da altura, porque na altura a Rita nem era sequer nascida. Mas diziam então que, enfim, uma voz muito mais jovem, é um facto, muito mais recentemente, porque isto foi em 2010. Portanto, estão a ver uma voz totalmente diferente, numa época totalmente distinta, mas mesmo assim com uma interpretação belíssima de Ana Rita Prada. E se porventura não conhece nem a voz, nem a sua qualidade interpretativa, então fica o convite, vamos escutar e depois não perca também com a máxima atenção esta conversa com a Helena Pereira, que nos vai falar sobre alguns eventos interessantes a acontecer a partir da próxima sexta na bonita Figueira da Foz. Esta pedra e este grito são a história daquilo que eu sou. Às vezes só o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes só também um sim alegra um triste não. de ilusão. Ai, às vezes só o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre, um triste não. E troco minha vida por um dia de ilusão. E troco minha vida por um dia de ilusão. E já cá estamos ouvintes mais uma vez, mais uma semana, mais uma conversa novamente com a Helena Pereira. Olá Helena, muito boa tarde. Olá Carlos, boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Antena Web. Esta semana de queixarinha de sol, não é? Muito sol e muito calor, convida realmente a que nos aproximemos das distâncias balneares, e Portugal está recheadinho delas. E quando podemos combinar um bom dia de praia com a participação, digamos assim, em eventos culturais do mais alto nível, eu diria que é perfeito. Eu diria que realmente Portugal é um país cheio de potencialidades a esse nível. Nesse sentido, eu destacaria na próxima sexta-feira, dia 12, a inauguração do da Companhia de Bailado Olga Ruiz, não é uma inauguração, como é óbvio, do espetáculo Sagração da Primavera pela Companhia de Bailado Olga Ruiz. É um espetáculo que tem percorrido o país e é um espetáculo que tem tido enorme sucesso. Como é sabido, o Olga Ruiz é uma coreógrafa muito influenciada pelo trabalho da Pina Baus, não é? que nos deixou há muito pouco tempo, muito recentemente, e a Pina Baus também já havia pegado nesta obra de Stravinsky na Sagração da Primavera. É uma obra, é uma composição, no fundo, com a qual o Stravinsky revolucionou, no início do século XX, revolucionou a história da música, porque foi a primeira vez que numa composição da dita música clássica ou erudita, o que quiserem, se introduziu a percussão. A Sagração da Primavera é a história da primavera. A primavera é uma ninfa, segundo a mitologia grega, que é dada em sacrifício, né? As ninfas eram virgens, portanto, darem sacrifício quer dizer que perdia a virgindade. Uhum. E é uma e há toda uma mitologia associada a isto, à qual Stravinsky se agarrou para compor aquilo que viria a revolucionar a música, não é? Que é a introdução da percussão. De facto, nós hoje não conhecemos, de uma forma geral, nenhum género musical ou nenhuma proposta musical que não tenha percussão, e hoje realmente percebemos que, apesar de na altura Stravinsky ter sido muito maltratado pela sociedade intelectual, e não só, pela sociedade em geral, por esta proposta, hoje percebemos a sua importância. A Pina Baus pegou nisto, e agora é a vez da nossa Olga Ruiz, coreógrafa maior, não só de Portugal, mas diria do contexto internacional. É uma coreógrafa, uma Olga Ruiz, de facto, estupenda, é fabulosa. E o Caio da Figueira da Foz, no dia 12, apresenta-nos este espetáculo. Convido e aconselho a todos a irem ver. Depois, no sábado, não é? Que estará calor, seguramente. Nada melhor que ir a banho nas praias, nas maravilhosas praias da Figueira da Foz. E no final do dia, ou melhor, já início de noite, às 22 horas, a Baganha e a Galeria inaugura uma coprodução com o Caio da Figueira da Foz, a exposição As Cores Mandam em Mim, de Júlio Rezende. É uma exposição com cerca de 11 trabalhos, 11, 12 trabalhos, trabalhos que o mestre Rezende realizou entre 2004 e 2011, e que, portanto, estarão em exposição no CAI, numa belíssima sala, num belíssimo espaço. É mais uma das homenagens ao grande mestre da pintura contemporânea portuguesa, e também um conjunto de obras que não foram vistas na Alfândega, nem em galeria no Porto, mas que não foram vistas fora desse contexto, e que agora o desafio da Baganha Galeria é precisamente colocar em itinerância esta exposição para que outros públicos a possam ver, a possam apreciar, e a possam conhecer numa certeza de que o mestre Rezende pintou até ao fim da sua vida com enorme lucidez, com enorme frescura, e sempre propondo coisas novas. E portanto é isso que faz dele o eterno mestre da pintura contemporânea portuguesa. Portanto, este fim de semana, o próximo fim de semana é mesmo um convite para ir até à Figueira, além das outras atrações turísticas, não é? E dito que tem a Figueira, ficavam aqui duas sugestões culturais. Uma no dia 12 para ir assistir a um bailado ao da Polícia, ou Semana Primavera, e no dia 13, às 22, em nome de uma exposição, as pessoas mandam em mim de Júlio Rezende. Para este fim de semana, acho que é por aí, ainda nessa mesma lógica das viagens, uhum, e de desafiar os ouvintes da Rádio Antena Web que peguem no carro ou em transportes públicos e se desloquem até um destino português para viver a cultura e a arte em comunhão com a natureza, em alguns casos, em comunhão com outro tipo de propostas, mais de entretenimento noutros. E depois, deixava mais uma nota, já fui dando, creio que há duas ou três semanas já dei essa nota, do espetáculo, do concerto que Maria Mendes irá realizar no grande auditório do Rivoli Teatro Municipal, no próximo dia 26 de junho, com um trio de luxo. Então vamos ter ao piano Júlio Rezende, vamos ter no contrabaixo Carlos Barreto, e na bateria Mário Costa. Que aliás também baterista da Ana Moura. Sim, era mesmo que ia falar. Exatamente, portanto deixava já a bilheteira já está aberta, já podem adquirir os vossos bilhetes, que têm preços que variam entre os 10 e os 12,5, dependendo da localização que escolherem. E de facto será um grande concerto de Maria Mendes. E desafio a todos a que apareçam e se divirtam numa noite de jazz, de swing, de música e de muita beleza, com certeza. Portanto, só um bocadinho atrás, à Figueira da Foz, é, digamos que, mesmo que porventura não faça calor, e esperemos pelo menos como este não, mas que, mesmo que não faça tanto calor, há outros pontos de interesse, ou seja, os banhos não são o único motivo para se manterem de sexta para sábado na cidade, não é? Há outros pontos de interesse em Figueira da Foz, que é um dos pontos realmente muito interessantes de Portugal, e vale a pena ir até lá. Porque não? Passar de um dia para o outro e ficar para estes dois eventos, não é? Até porque são os dois já, se calhar até mais conveniente de sexta para domingo, não é? Já são os dois um bocadinho a horas, depois já é um pouco mais complicado regressar. Mas também depende de onde esteja. De todas formas, parece-me um convite quase irrecusável, direi eu. Pelo menos é possível. Porque eu digo isto quase irrecusável no sentido de... Temos aqui dois nomes de grande influência, não é? Primeiro, o Olga Ruiz, que com estas influências, que é um, enfim, que são uma grande referência, não só na cultura portuguesa, mas na cultura internacional, como ressalvou aqui a Helena, muito bem. E depois, Júlio Rezende, que é o nome que nós conhecemos, nessa exposição então, que vai ser inaugurada no sábado, ou seja, são, para quem gosta deste tipo de artes, são duas artes distintas, mas tanto que atraem públicos distintos, mas mesmo assim são, enfim, são quem gosta deste tipo de arte é quase inevitável, é quase como, passando aqui a expressão, quase como ir a Roma e não ver o Papa, digamos assim, não é? São exposições, de facto, a não perder. Exposições, enfim, eventos culturais a não perder. Eventos a não perder, eu acho que sim. Eu acho que é, de facto, a não perder. E mudamos um bocadinho de... De ar, não? De destino, digamos assim. Exato. Pronto. Helena, muito obrigado. Obrigada eu, mais uma vez. Nós vamos ficar com mais uma música. Desta vez vou-vos trazer um tema novo que chegou aqui à Rádio Antenab há pouco tempo, de Tanya Lassie. É uma cantora estrangeira, mas aqui também é passar no Eclipse Total. Quando eu voltar, já vou voltar sem a Helena, mas peço só que não te ligo, mas vou voltar já sem a Helena. De todas formas, vamos à música então, Tanya Lassie, e eu volto daqui a pouco então com mais músicas e também com a nossa entrevista de hoje com a Andrea C. What do you do with the truth when it's nothing like you ever imagined? When you know you've tried with all that you got inside to keep the flame alight, but it doesn't burn. Just to say their name reminds you. you of too much pain. You're stuck in heartbreak, shame, nowhere to turn. Now I see right through you, all that you do. Just another frozen heart. You were trouble from the start. I'm shutting it. From the start, I'm shutting it. Já cá estamos de regresso a 20 depois desta música de Tanya Lassie, a música que dá pelo nome de Now They're Gone. Aliás, Now They're Gone, se está correto o nome da melodia. Esta cantora que nasceu em Bristol, na cidade da mítica Bristol Academy, não é? Onde a Daida deu um concerto em 2003. Diziam então que. Tanya Lassie nasceu em Bristol, no Reino Unido, e que começou a cantar então em 2005, foi na altura em que se lançou no mundo da música discograficamente. Ela tem então um novo single, recentemente ficou conhecida por este Now That You're Gone. Pois é, nós aqui também trazemos aos nossos ouvintes. O tema chegou até nós na passada semana, aliás, segunda-feira já. Já foi segunda-feira que chegou, já foi esta semana, mas mesmo assim é uma melodia que podemos considerar como novidade, não é? Pois é, e agora vamos estar à conversa com Tina T, uma cantora que começou por ser corista, no sentido de fazer coros, para, aliás, coralista, como ela chama, e é correto, é mais correto a expressão que eu disse, é coralista. Ela começou por ser coralista, mas de facto o seu talento assim exigia. Ela tinha de chegar mais alto. Teve no princípio da sua carreira um sucesso que ficou, digamos, para a história da música portuguesa, que se chama Tu Mais Ninguém, ou melhor, És Tu Mais Ninguém, uma música que de facto fez sucesso, mereceu a atenção do público, mas Tina T, como a maior parte dos artistas da música portuguesa, acabariam por cair no esquecimento até o facto do novo movimento de proteção da nossa música fazer com que vários destes nomes voltassem a ser falados. Bem, alguns deles não chegaram até os dias de hoje em termos musicais, mas pelo menos já hoje o maior respeito pela música portuguesa. Ainda bem. Há conversa então com a Tina T, mas antes vamos ouvir o tema que se intitula nem mais nem menos do que Eu Não Sou Tua. A música então da cantora Tina T que vamos ouvir já a seguir. Depois a conversa com a Tina T, uma grande conversa com mais de 30 minutos. Fique por aí porque vai valer a pena com toda a certeza. sou assim. Não sou mulher de chorar até mais não e arrancar o coração. Eu não sou assim. Mas enquanto as tuas mentiras eu não esquecer, quero que tu e todo mundo fiquem a saber que eu não sou tua. Sou tua de corpo inteiro. Eu tenho que esquecer primeiro. Olhos fechar, fingir que não sei pensar. Eu não sou assim. Não sou mulher de chorar até mais não e arrancar o coração. Eu não sou assim. Mas enquanto as tuas mentiras eu não esquecer, quero que tu e todo mundo fiquem a saber que eu não sou tua. Eu tenho que esquecer primeiro tudo que fizeste. Eu não sou tua. Para de corpo e alma me dar, primeiro tempo tem que sarar tudo que fizeste. Sou tua. É como se chama a música que os ouvintes acabaram de escutar. A intérprete é Tina T. Não é por acaso. Como já disse no princípio do programa, ouvimos esta música porque estamos precisamente ao telefone com a Tina T. Esta conversa está a ser gravada em plena tarde. Neste caso, só para contextualizar os ouvintes, do dia 17 de junho. Mas estamos a gravar em plena tarde, por isso vou dar as boas-tardes à Tina T. Olá, boa tarde. Olá, viva, boa tarde e a todos os ouvintes também, uma boa tarde para eles. Para quem não conhece a Tina T, quem é que é a Tina T, de onde é que veio, há quanto tempo é que está no mundo da música? A Tina já tem uns aninhos largos de música. Às vezes as pessoas conhecem a música, mas não conhecem a cantora, não é? Mas isso tem um bocado a ver também que eu sou daquelas pessoas, não tenho tentado sempre criar uma imagem só. Varia um pouco em termos de imagens, de cabelos, e agora é que eu estou mais a querer fazer as coisas diferentes. E também eu era coralista, não é? Eu fazia quadros para outros artistas e as pessoas viam-me como coralista. E talvez aí é que não juntem as duas peças, não é? Mas já anda aqui há um tempo, já tenho 23 anos de música. Uhum. E para que grupos, se é que pode falar-nos sobre isso, para que grupos é que fez coro? É que fez coros? Eu fiz imensos coros, aliás, eu ainda continuo a fazer, quando sou contactada e solicitada, ainda continuo a fazer trabalhos em estúdio. Mas eu trabalhei com vários artistas do nosso mercado, alguns bem conhecidos e alguns estrangeiros também. Uhum. Portanto, ou seja, parte do seu percurso artístico foi, entre aspas, num segundo plano, entre aspas ou sem aspas, porque o coro é isso mesmo, né? E já temos muitos casos, né? Um deles até muito famoso também, que era a Susana Félix, que também fazia, acho que era a Susana Félix, que também fazia coros para os Anjos. A Nuta, a Dora, a Rita Guerra, o Beto, alguns que se lançaram mesmo a fazer covers e alguns até ainda continuam. Eu sou uma daquelas que continuam, não é? E que depois, claro, tentaram a sua carreira a solo. É sempre bom a gente dar um passo mais à frente, não é? Portanto, e foi isso que me aconteceu. Eu quis agarrar uma oportunidade de convite para gravar um trabalho e pronto, lancei-me a solo, continuando a fazer cores, continuando a trabalhar em estúdio com outros artistas, mas tendo a minha carreira a solo, claro. Exato. E quando é que começou, ou seja, quando é que surgiu a hipótese de gravar um disco? E assim, eu tive várias oportunidades de gravar trabalhos. A chave era que estava bem a fazer coros, porque na altura eu, para além de fazer trabalhos em estúdio, eu acompanhava artistas no nosso mercado, um deles até foi Emmanuel e tudo. Aliás, foi um dos últimos artistas que eu acompanhei antes de começar a minha carreira a solo. E pronto, estava bem. Até que na altura eu estava a fazer recordes com uma cantora do nosso mercado também, a Ágata, porque eu percorria vários. Na altura, nós trabalhámos um pouco em freelancer e havia poucos coralistas a trabalhar também. E é quando me surgiu a oportunidade de gravar e darem uma oportunidade através da editora na altura, que era a Espacial, de sair com um trabalho. E eu, claro, eu estava bem, mas também queria lançar-me a solo e porque não agarrar a oportunidade, e foi a partir daí que surgiu o meu primeiro tema, que foi o És Tu e Mais Ninguém, que foi o que me lançou, que abriu o disco de ouro da editora na altura, e que foi bom, foi muito bom. Eu tenho uma vaga ideia desse tema. O És Tu e Mais Ninguém foi o tema que me lançou só. Já tem alguns aninhos, não? Este ano faz 13 anos de carreira, portanto eu lancei-me a solo em 2000, no ano 2000, portanto... Pronto, eu tinha ideia que esse tema teria sido para aí, pelo menos eu recordo-me de eu ouvir para aí em 2002, 2003, mas é um tema que faz parte do meu espetáculo, porque é uma referência minha e praticamente as pessoas sabem e conhecem quando a música começa a ser tocada e cantada, as pessoas reconhecem o tema e ainda se recordam, porque na altura havia aqueles programas, o meio em Portugal, a Reis da Música Nacional, o Coquetel Nacional, que fazia com que nós, que tínhamos trabalhos gravados na altura, pudéssemos surgir na televisão, não é? E era muito bom, não é? Existe de facto agora estes programas musicais que existem agora, porque finalmente estão novamente a apostar na música portuguesa, isso é muito bom. Por acaso, isto quase que até parecia que já tinha sido planeado, mas não. É que eu ia mesmo agora perguntar precisamente isso. É que a Tina até apanhou uma fase de ouro da música portuguesa, porque de repente passamos... Eu já estava a cair. A cair, entre aspas, como é que eu ia dizer? Eu já lanço o meu trabalho quando a música portuguesa começa a ter uma certa decadência. Pois, exato. Mas enquanto coralista, passou, ou seja, por aquela, ou seja, teve a oportunidade de conhecer, de conviver de perto com artistas, claro, que iam para esses cenários, não é? Porque mesmo na altura do Top Mais, que era um programa de música total, ou seja, portuguesa e estrangeira, sim. Por exemplo, fazia uma coisa que hoje em dia nem sei se o programa ainda vai ao ar ou não, sei que a AFP ainda faz a contagem, mas creio que pelo menos nos últimos anos já não passavam os videoclipes completos, já não, mas na altura, em 90, isso acontecia, ou seja, passavam os videoclipes completos, ainda tinham tempo de passar videoclipes novos. Era e havia muita música. Era um programa fantástico, na altura. E havia muita música portuguesa, também havia isto ao sábado à tarde, ao domingo à tarde havia o Made in Portugal. Nós chegamos ao ponto, e eu tenho a noção disto, apesar de na altura ser 13, 14, 15 anos, tenho a noção disto. Nós chegamos ao ponto de ter um canal chamado Sol Portugal, que era um canal que passava exatamente música portuguesa. O canal Sol, exato, eu estive durante um imenso tempo no canal Sol. Sim, eu nem me recordava desse canal. É, de facto, foi, e tenho imensa pena que não exista neste momento um canal de música portuguesa, porque nós temos imensos cantores, temos boa música portuguesa. Apenas terá que haver sempre uma pré-seleção das pessoas que colocam a música ao vivo, mas é de facto um programa e um canal que fazia falta de música portuguesa, porque existem canais de várias músicas, música estrangeira, existe o canal também de música africana, qualquer dia possivelmente até existirá um canal de música brasileira, e nós portugueses, eu sou muito patriota, deixem-me dizer, eu defendo muito o que é nosso, nós portugueses não o temos, portanto, e tenho imensa pena disso. Aliás, e até outra coisa, nós tínhamos a Rádio Nacional, que funcionava, aqui no Norte funcionava em 1035, acho que era em AM. Exatamente, uma parte, exatamente. Eu já não sei Rádio qual Nacional. É. Era a Rádio Nacional, passava, creio que passava música portuguesa e brasileira, mas sim, essencialmente mas, portuguesa. Sim, na altura até tínhamos o nosso Carlos Ribeiro, não é? Era, que fazia as manhãs, não é? Que lançou muita gente até, que me viu a mim também. Eram outras alturas. Portanto, a TNT lança-se precisamente quando. Ou seja, na altura, eu falava sem crise, mas eu acho que. Isso... Estava bem antes de começar, de facto, a cair no esquecimento das pessoas. As pessoas davam um certo valor e davam valor aos nossos cantores. Havia um respeito, havia aquela magia que agora cada vez menos há. Com imensa pena minha. Havia cantores que, portanto, que seria sempre uma referência, quando ia à televisão era uma referência, e agora talvez por haver demasiada cantores nos programas de televisão, porque pronto, lá está, talvez as coisas não sejam assim, as pessoas já levem as coisas um pouco mais banal, mas pronto, existem cantores que formam a sua carreira. Eu tenho 23 anos de música, tenho 13 anos de carreira a solo, pronto, já tenho um certo historial e uma certa biografia que me faz mostrar que de facto vale a pena a nossa música e que é bom estar nela e acreditar nela, não é? E que, portanto, como é que foi esta caminhada nestes mais ou menos 10 anos, desde que, ou seja, na altura em que acabou o Made in Portugal, também acabou o Sol Portugal, a Rádio Nacional haveria de fechar portas um ano depois, creio, em 2004. Pois foi. Quer dizer, como é que foi este percurso? Uma rádio a passar música estrangeira, infelizmente, que é o que, não digo a 100%, nem a 90%, mas para 80%, com muita tristeza e mágoa minha, cada vez mais a música portuguesa está a passar ao lado. E tenho imensa pena, porque de facto quem me ajudou imenso na minha carreira a sol foi as nossas rádios locais, não é? E as nossas próprias rádios nacionais, que nós pagamos essas rádios, passam só música estrangeira e aquela música playlist que obrigatoriamente é paga para ser passada. Em vez de darem tempo de antena a todos, não é? Porque ao fim e ao cabo são rádios nossas. Mas eu gostava, e se eu pudesse poder mudar, mudava. Mas penso e tenho fé que um dia mais tarde mude, não é? Eu, na edição anterior, na semana passada, falava com uma cantora que na altura vinha descobrir, precisamente pela nossa conversa, que tinha sido doutora de rádio. E foi na altura em que eu me pus a pensar realmente, porque fiquei com a ideia de que até agora que a música portuguesa estava a ter uma maior adesão por parte do público e por parte dos meios de comunicação social. E foi quando me dei conta que de repente começamos a ter rádios locais a fechar tudo quanto é sítio. É verdade. Ou seja, que essa música portuguesa, tirando aquela que é, digamos, quase que a música portuguesa para exportação, ou seja, a música portuguesa que é para ficar cá, essa sim está a perder muito terreno, muito mais do que aquilo que ganha. Fiquei mesmo com essa ideia, desde essa conversa, curiosamente, na passada semana. Pois, exato. Mas as nossas rádios locais, eu penso que algumas rádios locais, e eu sei porque estou um pouco informada por aí, porque eu conheço imensos radiologistas que trabalharam nelas e que acabam por desabafar porque perdem o seu emprego, o seu trabalho, aquilo que mais gostam de fazer, e eles próprios dizem que às vezes a culpa é da rádio porque deixa de passar música portuguesa, não é? E quem é que ouve as nossas rádios locais? Não são os estrangeiros, são os portugueses, não é? As rádios locais, o significado da rádio local é promover e é dar música a quem vive num certo sítio local, não é? Naquela zona. Portanto, e se calhar o público daquela rádio, digamos que é as pessoas que vivem perto daquela rádio, e o que é que gostam de ouvir? Possivelmente gostam de ouvir música portuguesa, podem ouvir alguma música estrangeira, mas claro, dar favoritismo àquilo que é nosso, à nossa música, não é? E nós temos, eu não falo só de mim, mas falo de todos nós colegas, existem imensos colegas meus e imensa música portuguesa boa, temos bons músicos, bons cantores, bons compositores, produtores, há qualidade em Portugal e não dão oportunidade àquilo que é português e tenho imensa pena, não é? Enfim, é um a música não serve só para quando lhes convém, não é? Primeiro nós, é o que eu costumo dizer, primeiro estamos nós, não é? Porque nós já fomos grandes descobridores e penso que devíamos dar valor àquilo que é nosso. Os nossos antepassados davam muito valor àquilo que é nosso. Portanto, acho que é uma coisa que é básica, que é são os artistas que fazem a rádio, não as rádios, ou rádios, o meio de comunicação que tem que fazer o artista, ou seja, são as rádios que têm que mais... Mais que... ou menos. Mais são, ou menos. São as rádios que têm... Não, são não as rádios... Íamos estar aqui todo dia a falar e a discutir sobre isso. É assim, eu acho que sim, que de facto é verdade, o artista faz a rádio, mas a rádio também faz o artista. Claro, mas é mais... A música, é mais... Quem faz chegar aos nossos ouvintes a música são os próprios pessoas que trabalham nas rádios, não é? Claro, claro, mas... Fico mais que eu deixa-me só dizer, eu já fui convidada várias vezes para fazer um programa de rádio. Neste caso, há rádios locais que às vezes convidam, porque está muito na moda ver uma figura pública, exato, ou ouvir alguém que está ligado ao meio, estar a fazer um programa de rádio. Mas eu sou um pouco daquele género, porque talvez tenha sido educado, o meu maestro, de como assim, cada um no seu lugar, não é? Cada um no seu poleiro. Portanto, eu sou cantora e é para aí que eu tenho que educar a minha voz, trabalhar, escolher boas músicas, fazer um bom espetáculo, ter pessoas a trabalhar comigo como deve ser, que faça uma animação que as pessoas venham ver o espetáculo e que gostem. Portanto, é para aí que eu me inclino. Agora, existe sim, de facto, pessoas que gostam. Claro, a rádio é um bichinho, é como a música, isto é um bichinho. Isto, quem entra nela, para sair é muito complicado. E acho que a rádio, havendo pessoas que gostam de fazer rádio, deviam sim fazer rádio, saber fazer rádio, gostar daquilo que é nosso, não haver preferências, portanto, cada um ter o seu espaço. Claro, eu gosto mais, por exemplo, da Amália, sim senhora, da fadista, nossa fadista Amália. Mas há outros fadistas que cantam lindamente, que têm bons fados, têm boas letras. Eu falei no fado, mas também existe cantores portugueses. Pronto, eu gosto muito de Tony Carreira, por exemplo, falemos do Tony Carreira. Mas há outros cantores que também têm uma certa qualidade e que merecem toda a atenção. Exato. Não é verdade? Exato. E se calhar não chega aos nossos ouvintes. E será que sou eu que tenho que fazer chegar aos nossos ouvintes? Ou será também aquelas pessoas que trabalham na rádio que nos podem apoiar da mesma forma que nós apoiamos? É uma, não é? É um bocado por aí. Já por isso é que eu de facto digo, e ainda há pouco falei, que é de facto um prazer enorme conversar com os artistas que vão falando connosco, e no caso da TNT foi mesmo um contacto, até foi um bocadinho, ainda não é informal, mas foi a partir de uma rede social que lá chegamos ao contacto, porque também é o nosso interesse, é irmos atrás dos artistas, porque Obrigada. Eu parto desse princípio, são vocês que nos fazem, não é? Nós somos o que somos, Antenueva é o que é uma referência na música portuguesa cada vez mais vai sendo, mesmo por isso, porque temos artistas, ou seja, os artistas vivem muito bem sem Antenueva, enfim, pronto, ficassem sem todas as rádios, não, mas sem uma rádio específica, vivem bem na mesma. Já a rádio sem os artistas não vivem tão bem quanto os artistas. Eu não penso da mesma maneira, sabe porquê? Porque eu acho que vocês, rádios, as pessoas que trabalham na rádio, a própria rádio, isto, para não falar no público, claro que o público é a nossa. Eu costumo dizer que são a minha gasolina para eu cá andar. As pessoas que gostam de ver o meu espetáculo, as pessoas que me dão força e que me apoiam, são de facto aquelas pessoas que vão ouvir o que nós fazemos, mas também, e assim, vocês também são meus amigos. As rádios para mim também são minhas amigas, porque me também estão a ajudar. É como eu disse há pouco, eu agradeço imenso as nossas rádios locais, têm sido de facto, para mim, têm sido pessoas que me têm ajudado na minha carreira. Têm-me ajudado, portanto, eu estou sempre grata às rádios locais que passam música portuguesa e que apoiam a nossa música. Porquê? Porque me têm ajudado. Há muita gente, como eu disse, há muita gente que ouve a minha música na rádio, mas não conhece a minha cara. Entende? Sim. Porque lá está, eu faço televisão, faço imensa televisão, mas se calhar se estivesse lá todos os dias, ou se fosse uma cantora que aparecesse nas revistas com um escândalo, ou um namorado hoje, amanhã outro, não sei o quê, se calhar era mais conhecida. Percebe? Mas eu não, eu tenho a minha carreira devagarinho, vou fazendo as minhas coisas, nas calmas, faço o meu trabalho, rezando para que as pessoas gostem das mensagens que eu canto, e é um bocado por aí, é uma carreira linear, bem devagarinho, a gente vai fazendo as coisas e é por aí que nós temos que caminhar. Portanto, e tendo esperança e fé e também um pouco de sorte que as pessoas gostem daquilo que nós fazemos, não é? Mas claro, eu sou da opinião que as rádios são muito importantes para a nossa carreira. Como nós somos importantes para vocês, acho que as rádios, tanto rádio como televisão, é importante para nós, porque senão como é que nós chegamos ao público? Então é verdade. Como é que nós chegamos ao público? Pois assim, eu vou para o estúdio, gravo um trabalho, é editado, vai para o mercado. Sim senhora, vai para o mercado, mas se a nossa rádio, as rádios não nos apoiarem, as televisões também não fica muito não apoiarem, como é que nós chegamos às pessoas? Então é verdade. Não é? Mas pois é, é um ponto de vista para complementar aquilo que eu já tinha e que também essas conversas também são boas, não é? Eu acho que sempre vamos aprender alguma coisa. Claro. Pelo menos eu falo muito por mim, que já aprendi muito com vocês. É importante falarmos sobre o meu trabalho, claro que sim. E estou muito contente. Eu agora tenho dois temas novos, temas de verão, que foram lançados mesmo para verão, que está a correr muito bem. A promoção começou há um mês e está a correr muito bem. Lá está, devagar, porque a minha carreira tem sido feita de grau a degrau, portanto com muita calma, tudo no sítio, ali muito devagar, e vai chegando devagarinho às pessoas. Claro que esta crise não nos está a ajudar, não nos está a favorecer muito, mas se Deus quiser isto vai melhorar, não é? Exato, e era isso que eu ia perguntar há pouco. Nós desviamos do tema, desde já peço desculpa, isto fomos conversando. Faz mal. Mas há pouco ia fazer precisamente a pergunta. Ou seja, quando a Tina T se lança a solo, pouco depois a música portuguesa começa a ver portas fechadas. É o canal de música que fecha, a Rádio Nacional que fecha, começa-se a falar em crise, não é? Mas música. Exatamente, também acabam os programas de música. Como é que nessa altura, ou seja, até ao presente, como é que se mantém uma carreira? Como é que se mantém espetáculos? Como é que se mantém? Claro que há sempre um conhecimento no meio, mas mesmo assim há muitas mais portas fechadas, não é? Como é que se mantém? Porque a gente, ou seja, conhece pessoas no meio, mas por quando se lança um novo disco, é a velha história, tem que haver rádios e público, não é? Rádios, enfim, meios de comunicação social e público, não é? O público, de repente, parece que gosta menos de música portuguesa ou distancia-se mais dela. Os meios de comunicação social não deixam de apoiar de uma forma tão inclusiva a música portuguesa. Como é que se sobrevive em termos de carreira? Como é que foram estes 10 anos, mais ou menos? Olha, isso é uma pergunta engraçada porque nunca me fizeram, não é? Como é que sobrevivo? Eu, graças a Deus, Deus deu-me um dom, foi a minha voz, e eu tenho... foi a profissão que eu escolhi. Sou cantora já há 23 anos e tenho sobrevivido, entre aspas, porque em Portugal, infelizmente ou não, sobrevive-se, não é? Da música e não só. Outra, a nossa cultura, de facto, já teve melhores dias, não é? Mas, claro, lá está, tem que haver algum contacto com empresários, e os próprios empresários venderem o nosso material e termos coisas para mostrar aos empresários. Há, de facto, uma quebra, e claro que houve uma quebra porque houve menos divulgação, tanto de televisão, como também a quebra na música portuguesa. A internet, por um lado, veio ajudar imenso, mas por outro lado também estragou o mercado em termos de vendas. Logo aí, como é que eu ia dizer? Não veio ajudar muito, percebe? Não veio ajudar muito. Mas eu acho que as coisas têm que, devagarinho, nós temos que ter fé e trabalhar todos os dias para que não se caia no esquecimento. Por isso acho que é um bocado por aí, é conforme vai-se podendo, vai-se trabalhando e vai-se tentando fazer que não se caia no esquecimento. Quando existe uma oportunidade, é tentar agarrá-la com unhas e dentes. E quando crescemos vamos à luta, não é? Quando crescemos, embora seja sempre difícil, que depois chega uma altura, imagino, que deve ser muito difícil convencer essas prestes promotores de eventos, os organizadores de festas da terra, ou enfim, festas não associadas à terra especificamente, mas que, enfim, que se vão realizando, que deve ser difícil, não é? Porque de repente criou-se um monopólio muito, muito, muito restritivo na música portuguesa. Eram essencialmente 10, 15 artistas e pouco mais do que isso. Como é que se consegue, cá está, é com essa luta, não é? Que se consegue depois, ainda assim, encontrar algumas portas fechadas, mas vá, com jeitinho a gente ainda as consegue abrir. Isso não é aqui no estrangeiro, não é? Eu não sei se tem já alguma vez no estrangeiro, imagino que já várias vezes, não é? E assim, o que acontece neste momento é que acho que existe neste momento muita quantidade e menos qualidade. E talvez por isso haja um cansaço, digamos assim, porque hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, eu como cantora de estúdio, eu sei melhor que ninguém, a maior parte das pessoas, quem canta e quem não canta, não é? Porque hoje o estúdio, eu sou do tempo da fita, quando a fita cortava-se, quando se rebentava a fita ou quando ela se estragava, nós tínhamos que voltar ao princípio e começar tudo de novo. Portanto, e logo aí se via quem de facto cantava, quem tocava, quem improvisava, quem compunha. Portanto, havia diferenças, percebe? Neste momento isso já não acontece, porquê? Porque existem programas de música, a tecnologia avançou, meu Deus, porque eu sou do tempo da fita, depois passei para o ADAT e depois é que sim veio a era do computador, de programação musical, e isso acaba por facilitar quem canta e quem não canta, não é? Porque quem canta, costuma-se dizer quem canta encanta, não é? Mas em estúdio quem canta, quem sabe cantar, faz o seu melhor e faz a sua interpretação, e a gravação é feita, podendo dar-lhe ali um pouco de brilho na voz, mas está lá. Quando se vai para um espetáculo ao vivo, a pessoa está a cantar, vê-se que é a pessoa que canta, não é? Porque não há modificação. Agora, com esta tecnologia nova, quem não canta... Canta na mesma. Canta na mesma, não é? Mas depois chega-se ao espetáculo, porque a pessoa é incumbida em comprar um espetáculo de alguém que não canta, quando chega ao espetáculo ao vivo, é que se vê de facto se a pessoa canta ou não. Faz-me uma coisa muito simples. Canta-se uma palavrinha ou outra e o público canta o resto. Já vi isso acontecer muitas vezes. Embora agora esteja muito na moda cantores portugueses fazerem covers de músicas brasileiras e músicas africanas, e pronto, não é? Lá está a música africana, a música brasileira, e esquece-se um pouco da nossa língua, percebe? O nosso português. E do nosso ritmo, não é? Eu ainda há duas semanas falava com uma outra entrevistada, com a Cristiana Pereira, precisamente sobre isso. Porque eu fico em crer que de repente começamos a recuar um bocadinho também nessa postura. Ou seja, o Kuduro começou a querer um bocadinho no cansaço e voltamos aos ritmos mais lusitanos. Ou seja, música mexida na mesma, música animada, mas com ritmos mais lusitanos. Sim, sim. Fiquei com essa. Não, é assim, eu na minha carreira destes anos de música, eu trabalhei com vários géneros musicais. É? Talvez por isso eu não tenha um trabalho igual. Eu tenho pop dance, eu tenho latino, eu tenho baladas, porque é normal, eu tenho duas kizombas e tenho um kuduro, mas é um kuduro que eu gravei há uns 8 ou 9 anos atrás. Eu quis fazer do meu Eixo e Mais Ninguém uma surpresa, porque eu trabalhava com músicos africanos e ainda faço alguns trabalhos, e eu gostava do ritmo na altura e disse a eles para porem um cheirinho desse ritmo na minha música. Portanto, eu já tenho kuduro há imenso tempo. Não é propriamente um kuduro comercial, não é? Mas é kuduro. Está lá o ritmo. E, no entanto, agora neste momento é um tema que eu, em espetáculos, até utilizo, porque resulta muito bem em espetáculos, mas não é aquilo que eu quero mais divulgar, não é? Por isso mesmo, estes dois temas novos que eu lancei, que estão neste momento em promoção, é um disco sound. Portanto, eu fui fazer uma busca dos anos 80, aquelas músicas que eu ouvia quando era miúda, e fui buscar um pouco o ritmo deles, do disco sound, para uns temas meus novos. Portanto, e está a resultar muito bem. São músicas alegres para dançar, com um refrão bastante simpático, uma mensagem direta, e pronto, faz um pouco a diferença. Era isso mesmo que eu ia perguntar, até porque falei em divulgação, e de facto o mais importante é mesmo divulgar os trabalhos agora, não é? Estes que acabaram de sair. O álbum já saiu, não já? É assim, saiu o single. O single sai de uma coletânea de verão da editora. O meu álbum, o meu universo, onde está o tema Eu Não Sou Tua, saiu o ano passado, portanto faz um ano agora este verão, que está plenamente moderno, e ainda tem muito para dar. Exato. E a perguntar, eu fiz essa pergunta porque não tinha certeza sobre o álbum especificamente. Nós temos aqui foram apenas duas faixas. Na altura, agora felizmente, e graças a Tina T, e desde já agradeço, temos mais, mas na altura tínhamos apenas duas. E a minha pergunta é: já há dados sobre o álbum, ou seja, dados de número de vendas? Não, é assim, o meu universo tem vendido muito bem, graças a Deus, desde que ele saiu para o mercado, ele tem vendido muito bem. As pessoas aderiram bastante bem a este género musical que eu fiz. Este single só poderei dizer mais tarde, porque é a coletânea que sai pelo SoundCloud, através de rede de internet, que é um... é um programa de música que é o SoundCloud, tem-se estado a fazer uns downloads, porque eu desbloqueei para fazer mesmo uns downloads, para as pessoas que gostam irem lá buscar. E está a correr bem, portanto, as pessoas estão a aderir e isso é que é importante. Exato, pronto. E não sei se já está em vista, se ainda não. Um novo trabalho, já se planeia? Não. Novo trabalho, não. Então, este ainda é bebezinho, agora saiu este single. Agora é preparar para os espetáculos que nós temos, fazer ensaios, que é o que nós temos estado a fazer, para que surja um bom espetáculo. Isso é que é importante. E para quem não conhece, já vimos aqui este tema, não sou tua, mas para quem não conhece propriamente a Tina T, e já aqui falamos de outro tema, mas para quem não conhece, o que é que pode esperar? Por exemplo, quem vai assistir um espetáculo da Tina T, o que é que pode esperar? Ou falar um pouco também sobre o álbum, ou seja, quem quer ouça o álbum, quer vá a um concerto, o que é que pode esperar da artista Tina T? Pode esperar um espetáculo com movimento. Eu tenho lá, como eu disse, eu tenho vários géneros, tenho a parte latina, tenho dance music, tenho pop, tenho umas baladas, tenho kuduro, tenho kizomba, portanto tenho uma mistura. Estes dois temas vêm completar o espetáculo com disco sound, tudo originais, e vão encontrar um espetáculo com movimento para que possam dançar, animar a festa, com bailarinos. Acho que é um espetáculo. Eu sou um bocado suspeita de falar, mas acho que é um espetáculo cheio de alegria e movimento. Isso é que é importante. Nós, como disse a TNT há pouco, estamos a gravar esta entrevista para o dia 5 de julho. A partir desta data, há algum espetáculo já agendado ou ainda não? Tenho 5 de julho, tenho dia 6, tenho espetáculo marcado. Este ano, derivado à crise em que nós estamos todos a passar, há uma agenda mais pequena, mas pronto, tenho algumas situações reservadas também. Tenho uma situação para o estrangeiro, possivelmente, para as nossas comunidades que estão na Califórnia. E depois tenho mais dois espetáculos marcados para agosto, para finais de agosto. E se Deus quiser ainda vai aparecer mais, né? Também tenho já marcado para setembro, isso é que é importante. Logo no início de setembro tenho outro espetáculo para os lados do Alentejo. Olha, vamos ver se bate mais algum. É pronto de surgir. Nós também estamos a gravar para o dia. Nós também estamos a gravar no dia 17 de junho. Até lá, ainda onde haver novidades. Já agora, não sei se. Porque eu falo com a Tina T mesmo no Facebook, não é provavelmente por uma página, mas não sei se a Tina T tem página no Facebook. Sim, eu tenho a página no Facebook, tenho também o meu canal no YouTube, que apresenta lá várias situações, alguns espetáculos meus e televisão. Tenho lá dois clipes dos meus anteriores trabalhos. Quem quiser pode visitar, basta pôr Tina T e pesquisar no YouTube, estão lá várias situações minhas. No Facebook é a Tina T também, depois tenho o meu site, que está atualizado neste momento na internet. Eu acho que a internet hoje em dia, quem quiser procurar, encontra. Exato. Então, sabem, Facebook, YouTube ou o próprio site oficial, Tina T. E daí vão então encontrar a artista com quem estamos agora a falar e que desde já agradeço o tempo que nos dedicou. E esta agradável conversa, que acabou até por momentos por desviar um bocadinho do percurso artístico, mas lá voltamos. E pronto. Quero agradecer sinceramente e quero também dizer aos ouvintes que nós vamos agora ficar com uma música. Quando eu voltar, já não voltarei com a Tina T, mas voltarei ainda para apresentar mais, pelo menos mais uma novidade no nosso Eclipse Total. Vamos ficar com uma outra música que se chama Hey Baby, que é precisamente um dos novos temas, tanto que está em fase de promoção, está em fase de lançamento. Este Hey Baby é uma música também mexida, não é? E que, enfim, é apelativa para o verão também, não é? Pois é. É um tema que, pronto, que também tem as suas energias apropriadas até para a época. É música ligeira, não é propriamente música popular, é música ligeira. Eu não sou propriamente uma cantora popular, sou cantora ligeira. Mas eu acho que a música está muito bonita, foi bem conseguida e está a ter um bom feedback e fico contente, claro que sim. Pronto, vamos então ouvir. Eu vou pedir à Tina Tech que nos ligue. Vamos. Aqui os ouvintes vão ouvir então esta música e nós. Eu vou voltar aqui um bocadinho então para. Quase términos desta edição do Eclipse Total. Vamos à música então, senhoras e senhores, apresento-vos A Baby, é a música de Tina T. Sabes que é sempre alguém que pode ocupar o lugar. Não sintas pena nem culpado de tudo terminar. Sabes brincar, jogar a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Hey baby, nem mais uma. Como voltar atrás? Não tenho nada a perder. Contigo não quero mais nada. Parei de sofrer. Sabes brincar, jogar a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima, vou procurar outra paixão. Hey baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima, vou procurar outra paixão. Tina T com esta música Hey Baby, com muito ritmo, então nesta edição do nosso Eclipse Total. Quero agradecer mais uma vez à Tina T o tempo que nos dedicou e também agradecer a todos os outros artistas que vão passando por este espaço radiofónico e nos vão preenchendo e de que maneira com as suas partilhas, com as suas melodias, com as suas histórias, porque enriquecem de que maneira este Eclipse Total, que hoje chega ao fim. As portas vão fechar-se e tudo porque tenho para vos trazer o tema daquela que será a próxima entrevistada do programa Eclipse Total. Chama-se Marlene Costa, é alentejana, e vai falar-nos um bocadinho na próxima edição sobre o seu percurso artístico. É? Já viu? Nós vamos do norte a sul do país. E atenção, porque brevemente, quanto à Vânia Tavares, ela também vai falar-nos do seu livro. Eu vou falar agora do livro da Vânia Tavares. E vou já fazer a ressalva, porque é uma entrevista para a qual ainda faltam tanto. Mas não é só isso. é uma das pouquíssimas entrevistadas que temos que foge do mundo da música. Foge, por entre aspas, que não pertence ao mundo da música. Chama-se Fanny Tavares, é uma escritora de Val de Câmara e que lançou em 2011, em outubro de 2011, um livro chamado A Formiguinha Leonor. Já dá para perceber, é um conto infantil que fala sobre duas formigas que são diferentes. No fim, digo eu, que até não conheço a história, há uma concertância, seja ela qual for, mas lá tem de haver, uma concertância entre estas duas formigas. Porque, como é lógico, nem tudo o que é diferente, e maior parte do que é diferente, é, primeiramente, rejeitado ou olhado com uma certa reserva. Os animais, que não pensam, na sua maioria, digamos assim, diz a ciência, não é? Os animais têm também essa reação, não é? Digo eu. Bem, no caso, até foi assim que aconteceu. O formiguinho Leonor passou precisamente por essa experiência. Eu não vou adiantar mais, só vou convidar a ler o livro, a comprar o livro e a ler então ao seu filho, à sua filha. Os mais pequenos que já sabem ler possam também ler este livro. E pronto. É um livro que pode ter a certeza que vale a pena. Custa 8€. Portanto, muito mais abaixo que isto também não pode ser, não é? Por muito que um escritor seja a iniciar, que até é o caso da Vânia Tavares, vamos ter em conta que é preciso também. Enfim, não há muito mais que se pudesse fazer. Eu sei que estamos em crise, que quando se compra um disco de um primeiro cantor, aliás, o primeiro disco, o primeiro livro de um cantor ou escritor, há sempre uma certa reserva, mas podem ter a certeza que se não fosse uma boa escritora, nós não estaríamos aqui ao Eclipse Total. Não vamos trazer antes de agosto, por um motivo muito simples. Já temos conversas realizadas até 27 de julho, ou até mais agora, mas não vou aqui adiantar, só explicar-lhe o porquê de demorarmos tanto a trazer esta escritora. Pois é, e agora sem mais delongas, despeço-me com Marlene Costa. O tema chama-se Capaz de Tudo e ela é então a próxima entrevistada do programa Eclipse Total, aqui no Canal 1. Conto, já nesta semana, trazer-lhe mais algumas novidades da música portuguesa, esperando que tenha gostado desta emissão que agora termina do programa Eclipse Total. Vamos à música então, Marlene Costa, que traz-nos Capaz de Tudo. Boa noite e até para a semana. Qualquer coisa para te ter aqui. Faço o que for para te ter em mim. Sou o Himalaia no frio e na dor. Grito pelos sete mares, meu amor, só para te provar aquilo que sinto. Faço qualquer coisa para não te perder. Mais do que tu pensas que possa fazer. Dou a volta ao mundo, vou até ao céu e cravo na lua teu nome e o meu. Sou capaz de tudo para te ter em mim. Por ti faço tudo aquilo que for e rendida ao amor.